Rafael, não preciso nem falar, né? A hora de assinar o grupo secreto do GugaCast é agora. É, porque o episódio de especial do Dia do Sexo sempre tem duas partes. Uma light, que tá começando agora, e uma mais forte ainda, só pra quem é assinante. Pois é, a gente sempre faz isso, né? Então, se você é maior de 18 anos, já tem idade pra ouvir essas coisas, assina lá. Ainda bem que você falou de ser maior de idade, porque no conteúdo dessa semana, a gente aproveitou pra falar de todos os temas impróprios possíveis. É mesmo, então aproveita que o PicPay te dá 100% de cashback e assina lá. Você ouve esse conteúdo, ouve os quase 1000 episódios que tem lá e não vai ter custo no fim. Depois você pode usar esse cashback em tudo que o PicPay faz de melhor. Crédito de delivery ou de games na PicPay Store, gift cards, parcelar boletos e pagar tudo sem contato. GugaCast.com/assine, então? Isso aí. GugaCast.com/assine para você ouvir a outra parte do episódio. Só se você for maior de idade. Vai lá. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e dessa vez a gente tá com uma equipe muito louca. A gente vai realizar um sonho dos nossos ouvintes e temos aqui Pia Fiorotto. Olá, GugaCasters. E Caio Corraine. Chua, personas. Além, é claro, do Rafael. E aí, pessoal, tudo bem? E a gente vai contar histórias de sexo, finalmente. O programa mais esperado do ano. Chegou. Vocês estão prontos, Caio e Bia? E Rafael? Nasci pronta. A minha empresa chama Maremota, então passo o ano todo molhadinho. Não, parabéns. Parabéns pelo jabá. Em 20 segundos de podcast já encaixou um jabá e uma piadinha. O Chua também foi utilizando o programa mais ouvido desse ano pra poder fazer propaganda na minha empresa. Porra, mandou muito bem, Caio. Entendi, parabéns, muito bem. E também indiretamente da nova música da Cardi B. Então, se você quiser deixar a sua empresa molhadinha, fale com o Caio. Em maremotopodcasts.com. Se você quer podcasts lubrificados que vão penetrar facilmente no ouvido das pessoas. No ouvido das pessoas. Maremotopodcasts.com. Eu vou usar isso, hein? Esse programa, como todo ano, é uma tradição, ele é dividido em duas partes. A primeira, ela não viola muito os termos de uso das plataformas de podcast. Né? A gente vai ler as histórias de sexo, mas dentro de um limite familiar ainda. Ela viola só o que você quiser. Peraí, é importante dizer que viola um pouco, porque eu sei que tem pessoas que ouvem esses programas com seus filhos. É. Então fica aqui o aviso. Tá aqui o aviso, a nova temporada de Backyardigans está disponível. Ainda rola? Caraca, coisa nova? Sei lá, cara, eu só falei. Só tô falando se tem uma alternativa. Ah, sim. Deixa eu explicar. Então a gente vai ter um programa razoavelmente dentro das regras, que é a primeira parte, e depois a gente tem o GugaCast especial de sexo, parte 2, mais forte ainda, que é só para os assinantes lá no Sparkle. Então a gente está no Sparkle, essa plataforma nova. A gente tinha uma plataforma chamada Olo, o Sparkle absorveu o Olo. O Sparkle fez aquele... Isso, no Olo. Isso, o Olo agora está dentro do Sparkle. Nossa, essa foi a coisa mais broxante que poderia ter rolado, né? A pior sonorização pra mim. Ele sugou igual uma ostra, né? Ah, mas ei, ostra é afrodisíaco. É afrodisíaco, exatamente. Então, a gente tem o grupo secreto do GugaCast, fica lá no Sparkle, que é uma ferramenta específica para que podcasts possam ter os seus grupos secretos, assim como o GugaCast tem o seu. Então você vai lá em gugacast.com/assine, você vai assinar, se você pagar com PicPay, você tem cashback de do valor de um mês, que é quase a mesma coisa que ser grátis, enfim, entendeu? E aí você tem um mês para experimentar lá, e assim... você vai poder ouvir a segunda parte desse podcast, GugaCast especial de sexo 2020, mais forte ainda, só para os assinantes. E só assim você vai poder ouvir por sua conta e risco. Deu para entender? Eu me enrolei muito, não? Não, deu. Quebrando todas as regras no grupo secreto. Esse programa me deixa nervoso. Eu fico... Meu Deus, eu não sei o que vai acontecer. Já é o seu quarto, quinto ano seguido, Guga. Não é mais a sua primeira vez. Não é, mas não, mas ainda assim eu fico... Será que a gente vai conseguir? Será que vai dar certo? Será que esse ano a gente vai ser preso? Eu queria mandar um abraço pro escritório de advocacia que atende o GugaCast. Um abraço, queridos. Por favor, continuem atendendo a gente. O Bragança e Bragança? Qual que é o nome do escritório? Peçanha e Peçanha. Peçanha e Peçanha e Peçanha Júnior. Isso. É sempre... tem que ter uns sobrenomes pra ficar parecendo uma banda indie, sabe? É, ou sobrenomes pra parecer que é internacional. Tipo, Peçanha, Mapplethorpe e Peçanha. Que besteirada, pelo amor de Deus. Eu falei a coisa menos sexy que vai acontecer nesse programa. Advocacia. Isso não foi nada sexy. Uau, contratos e burocracia em geral. Rafael, que histórias que a gente tem no programa de hoje, nesse programa tão sexy e sexual? Bom, nesse programa temos histórias de uma mulher que se vê envolvida numa impossible situation com o irmão do noivo em um casamento. Já começou. Já sobe a trilha do Nelson Rodrigues na primeira. É. Tem um cara que quebra a cama no jogo do amor. Ok. E um cara que vive o menage de Schrödinger. E outra pessoa tava dentro de uma caixa? Ou será que foi com um gato? É que assim, você entra e apaga a luz. A terceira pessoa pode ou não estar lá. Exato. Se você tiver bêbado, peraí, tem duas mãos aqui ou será que são quatro? Essa mão é minha e ela tá dormente? Ou... Bom, eu gostei que isso atiçou a imaginação de todos os participantes. Mas além disso, a gente tem as histórias do episódio Proibidão. Episódio Proibidão não. Episódio parte 2 mais forte ainda. Parte 2 mais forte ainda, onde teremos histórias picantes de um cara que não acredita que vai conseguir superar o fim de um namoro com uma mulher muito gata. Uhum. Uma mulher que conhece um deus grego e vai até as últimas consequências. E um cara que está entre viver o verdadeiro amor ou o sexo livre. Muitas pessoas ficam nesse dilema. Sim. E esse cara encara ele de maneira surpreendente. E eu gosto dessa história do deus grego porque ela se assemelha bastante à mitologia, né? Porque tudo na mitologia também é a mesma coisa. Tipo, Zeus tava de saco cheio da vida e foi transar com alguma coisa. Com alguma mortal, é. Não, qualquer coisa. Com algo ou alguém. Com um cavalo, tudo. Assim, tudo era Zeus entediado querendo fuder com alguma coisa. Gente, eu sou Zeus, eu vou fazer o que eu quiser, com licença. Imagina o cavalo que tava ali numa boa, pastando. Chega Zeus, cavalo, seguinte. Ah, não. Eu tava ali, o cavalo, não. Vai acontecer o seguinte agora. Eu tava aqui comendo só, Zeus, alivia essa. Não tinha, Não, o cavalo já até sabe que, tipo, ele só abaixa a cabeça e, ok. E aí no final ele fala, cavalo, você tá grávida. Ah, não. É, e aí depois, plum, Loki. Nossa, gente, parece que a gente acabou de acabar a aula da sexta série, né? E a gente tá... É muito Imagina, sexta série. Imagina, um cavalo grávido, cara! Bom, eu não vou conseguir fazer esse episódio. É, não. Foi um erro chamar a Bia pra esse episódio. Desculpa aí de nada. Tá bem claro que aqui no GugaCast, dentro das regras, vão ser só preliminares. A ação mesmo vai ser lá no Sparkle para os assinantes, porque a vida é assim. É, o que rola aqui é aquela ceninha da novela das nove, isso que a aí. Menina fica só de sutiã. Eu não quero ninguém reclamando depois. Gente, olha lá. O que rola aqui é tipo o que rola no Telecine 2 da manhã no sábado. A parte sexy hot é só lá no Sparkle. É isso. Você tem que assinar o pacote especial que vem com esse canal. É isso aí, né? Só que com a diferença que você pode ir lá e você tem cashback do primeiro mês, então você pode testar. Tem esse hack. Enfim, tá explicado, não quero nenhuma reclamação, vamos pro jogo? Bora. Bora. Ah, peraí, antes do jogo, eu preciso falar da nova camiseta do GugaCast na Net Store. Sim. Uhum. Porque a camiseta da Capibara acabou. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, nunca mais. A gente jogou fora a estampa. É isso aí, edição limitada. Acabou a Capibara, mas agora a gente tem a camiseta com os nomes do capeta. Ó. A gente selecionou alguns dos melhores nomes do capeta. Certo, Rafael? Você participou da seleção? Excelente. Qual o seu preferido? Meu preferido é Sinteco Gelado. E o seu? Eu fiz uma coisa que eu achei muito legal, foi colocar o manda áudio na língua do capeta. Eu achei que tinha a ver, sacou? Sei. Então tem vários nomes lá, nomes do capeta formando a face do capeta, numa camiseta que pode ser branca ou preta, também em pré-venda, também em edição limitada, só até o dia 30 de setembro. Você tem que ir em nerdstore.com.br/gugacast pra comprar. Vale lembrar que tem muitos tamanhos diferentes. Muitos tamanhos diferentes, tem duas cores, e se você comprar duas, você ganha um adesivo com as cores do GugaCast. Maravilhoso. Nerdstore.com.br/GugaCast. Agora sim, vamos pro jogo. É um jogo novo. Todo ano a gente faz o jogo Vandersnake, né? A gente já fez 2 anos seguidos. Porque o Vando é um cantor sexy e o Whitesnake é uma banda sexy. Certo? Certo. Certo. A brincadeira é a gente misturar essas duas coisas. Mas sexo também envolve amor. Sim. Envolve. Envolve amor, envolve ficar juntinho, né? Sim. A gente vai olhar pra esse outro lado do sexo, nesse novo jogo, que vai se chamar Pena Branca e Bom Jovinho. Eu já quero uma camiseta. Tô, mas trabalhava nas docas. Sindicato tava tudo de greve. Ele difícil. No jogo Pena Branca e Bom Jovinho, eu vou mostrar músicas pra vocês. Eu vou recitar pra vocês um trecho de uma música. E vocês têm que adivinhar se ela é de uma dupla sertaneja, eu vou dar uma opção pra vocês, ou se ela é de uma banda de hard rock dos anos 80. Excelente. As músicas das bandas de hard rock dos anos 80 estão traduzidas para o português, pra tornar o jogo mais difícil, porque senão ia ser muito fácil. Ia saber... Ah, se é em inglês, né? Ia ser fácil. Então elas são traduzidas para o português, e nessa tradução rolou uma adaptação ali pra ficar mais legal. Tá muito claro isso? Sim, senhor. Claríssimo. Tá claro. Eu vou recitar essa letra de música, eu vou dar duas opções pra vocês, e aí vocês, cada um vota, e quem acertar ganha um ponto. Beleza. E a última rodada vale 1 milhão de pontos. Vamos lá, posso começar? Por favor. Beto Aragão, música de poesias sertanejas. Se alguém bater na sua porta em dia de chuva, não abra. Ele vai insistir, mas não abra, a não ser que esse alguém seja eu. Nossa, uma pessoa levemente controladora aí. Essa música é Rainy Day, do Def Leppard, ou Dia de Chuva, do Leopardo Surdo, ou essa música é Alívio, do Fernando e Sorocaba, ou Relief, do Ferdinand and Sorocaba. Sorocabs. Ferdinand. Rafael, Rainy Day ou Alívio? Dia de Chuva ou Relief? Leopardo Surdo ou Ferdinand e Sorocaba? Eu achei que a construção que essa música traz, em que ele dá um elemento, fala não abra, a não ser que seja eu, é um elemento poético que é da Lavra, de Fernando Sorocaba. Okay. Então esse é o seu voto. É meu voto, Fernando Sorocaba. Eu vou de Fernando Sorocaba também, e eu queria justificar aqui o meu voto. Eu acho que é uma coisa muito BR desses sertanejos novos, assim, que são esses caras mega apaixonadões e... Por que que tem que estar chovendo no dia de chuva? Você não pode só falar, tipo, ah, se eu tiver na sua porta, abre pra mim, mas não. É um puta drama, tá chovendo. E aí, se qualquer outra pessoa for, não abra. A não ser que seja eu implorando pra... Eu acho que é Ferdinand and Sorocabs. Ainda mais se for em Sorocaba, né? Porque se chove, mas faz muito calor depois, seca rapidinho. Ainda mais porque a gente aprendeu aqui nas análises musicais que sempre existe um conflito ou um diálogo, né? E nesse caso é um diálogo com outra música sertaneja que diz: quando você chegar, tira essa roupa molhada, quero ser a toalha e o seu cobertor. Pô, genial, hein? Talvez seja uma continuação. É. Caio, seu voto. Dia de chuva ou alívio? Rainy Day ou Relief? Eu vou de Def Leppard, porque se eu for em Sorocaba e tipo, todo mundo vai ganhar ponto, então, né? Pelo jogo, eu sinto que é mais interessante eu ir no Def Leppard. Mas eu também acho que essa questão de, uau, o dia chovendo, sei lá, gringo tem muita coisa com chuva, sabe? Verdade. É o som na chuva. Verdade. É o jogar pedrinha na janela da moça na chuva. Tipo... Casar em novembro na chuva. Ah, e o beijo na chuva, né? É, o Homem-Aranha beijando a mulher na chuva. É, a gringaiada gosta muito de chuva. Então, eu acho que é Def Leppard. Ou o Jota Quest, né? Se tivesse uma opção Jota Quest. É verdade. E é ruim, né? Porque em São Paulo é tipo, vai chover, vai alagar tudo. Aí vai derrubar toda a programação da Globo pra ficar mostrando os pontos de alagamento. Não, mas é em Sorocaba. Mas pera, o Fernando e o Sorocaba é mesmo de Sorocaba? Deve ser, né? Deve ser. Eu sempre achei que a banda tinha se formado no Armarinhos Fernando em Sorocaba. Por isso tinha esse nome, Fernando em Sorocaba. Eu não quero nenhuma outra história de origem dessa dupla. Eu nego qualquer outra. Da dupla Mococa e Paraíso, realmente o Mococa era de Mococa e o Paraíso era da cidade de São Sebastião do Paraíso. Ah! Eu gosto muito do toque regional que o Corra dá pra, as coisas. Eu só sou o segundo maior mocoquense da história porque eu sempre levanto a bandeira dessa belíssima cidade. Ok, eu vou dar o resultado. Esse programa não vai acabar nunca. Vou dar o resultado. Vai. Essa música é Alívio, do Fernando Sorocaba. Porra! Aê! Sorocabs, Sorocabs, Sorocabs. Sorocabs, Sorocabs. Ponto pro Rafael, deixa eu anotar aqui. Rafael tem um. Sabe uma coisa ruim de computador? Não dá pra você desenhar aquele quadradinho. Ah, é verdade. A Bia tem um. O Caio. Devia ter um programa pra isso. O Caio, zero. Próxima música. Sentado aqui neste bar, a noite já está de saída. Ninguém aqui me conhece. Essa garrafa é minha única amiga. Essa música é Garrafa Amiga, do César Menotti e Fabiano, ou Bottle Friend, do César Menotti e Fabian, ou essa música é Never Say Goodbye, do Bon Jovi, ou Nunca Diga Adeus, do Bon Jovem. Putz! Quem começa? Vamos fazer o contrário, Caio começa. Tá. Porra, é bom que rima, né? Mas conhecendo o Guga, ele se esforça também. Caralho, é que esse negócio de garrafa, eu acho que é muito o Reginaldo Rossi, né? Me traz muito esse negócio de bar e tal. Uhum. Porra, que difícil. Uma boa ideia para um jogo no ano que vem, hein? Reginaldo Rossi versus Aerosmith. Exatamente. Eu acho que é César Menotti e Fabiano. Tem certeza disso? Não, mas... Ok. Bia? Eu acho que o Guga, ele tá fazendo mind games, sabe? Ele pôs essa coisa da garrafa amiga pra gente ficar achando que pensar no Reginaldo Rossi... O Guga sabe, ele não é um grande podcaster, um grande empresário por acaso, entendeu? Ele compreende a mente. Não é isso, Bia. É porque as músicas... Essa é a graça desse jogo. É porque é muito parecido. A hora que você traduz, é muito parecido. Não dá pra saber qual é qual. Essa é brincadeira. Eu sei qual é a premissa do jogo, Guga. Eu só tô dizendo que não é uma genialidade minha. É uma grande semelhança nos estilos musicais. Eu tô achando que você colocou isso aí pra se aproveitar ainda mais dessa confusão que é gerada. E eu vou dizer que é do Bon Jovem. Bon Jovem. Nunca diga adeus. Nunca diga adeus. Rafael... Cara, essa letra tá muito bem construída, tanto em inglês como em português. Garrafa Amiga, do César Menotti e do Fabian. Bottle Friend. Caesar Menotti e Fabian. Ou Never Say Goodbye, do Bon Jovem. Eu acho que só pelo nome, que seria Never Say Goodbye, é do Bon Jovem. Porque não é possível que não exista uma música do Bon Jovem chamada Never Say Goodbye. Existe Never Say Goodbye. Não, existe, mas é que às vezes não tem esse verso, né? Não lembro. Mas eu me convenci, eu vou pela minha intuição. Existe também uma Não Aprendi a Dizer Adeus do Leandro Leonardo, só deixando... Bom, eu vou de Bon Jovem. Tá bom, então o Rafael e a Bia foram no Bon Jovem e o Caio... No Caesar Menotti, certo? Isso. O Caio é o ponto de equilíbrio desse jogo aqui. Essa música é do Bon Jovem. Puta Aê. Que pariu, eu sou muito ruim nesse jogo. Yes! Eu só ganhei o Vandersnake e eu ganhei da Leila ano passado. Você ganhou o Vandersnake ao vivo, cara. Wing of Eagle, você ganhou no carnaval. É verdade, ah, é verdade. Sou é verdade. Muito triste por isso. Posso ir mais um? Por favor. Vai. Vamos lá. Quando a gente vem ao mundo... A gente vem com um pecado. É a única coisa que eu tenho que não foi dado ou roubado. Essa música é Pecado e Glória, do Rio Negro e Solimões. Sin and Glory, do Black River and Only Lemons. Only Lemons. Ou essa música é Blaze of Glory, do Bon Jovi. Chama da Glória, do Bon Jovi. Bia, você começa dessa vez. Pô, falou em Chama da Glória, falou pecado. Eu senti uma coisa meio religiosa até, um amor. Esse amor sofrido, católico, né? Da tem, né? Paixão de Cristo, cheia de... Não, e às vezes tem Jesus no meio da música mesmo, assim. Não é nem o amor. É verdade. Eu acho que falou de pecado, falou glória, chamas da glória. Eu acho que é, mais uma vez, o nosso bondoso jovem. Jovem. Fica um abraço pro Egino aí, jovem. Ok. Rafael. Bom, eu acho que... É um mind game seu, como falou bem a Bia. Eu acho que essa é uma letra que leva a gente a crer que é o Bon Jovi, mas o Only Lemons poderia ter pensado nisso também. Então eu vou de Rio Negro e Solimões. Black River and Only Lemons. Isso. Only Lemons. Lembrando aí, pessoal, precisa acompanhar o Instagram do Solimões, tá? Por quê? Que é maravilhoso. O quê? O quê? O Solimões, ele é louco, cara. Ele é maluco. Ele é louco, maravilhoso. Ele só escreve legenda em caps louco. E aí ele escreve coisas maravilhosas e posta foto do filho dele, incentivando o filho dele a ser quem ele é. É só alegria. Eu recomendo. Eu gosto do Solimões. Caio, sua vez. Você quer que eu leia a música de novo ou não? Por favor. Quando a gente vem ao mundo, a gente vem com um pecado. É a única coisa que eu tenho que não foi dado ou roubado. Bon Jovem ou Black River Only Lemons? Porra, bom em português isso aí, hein? Ah, cara, vamos então no Good Young, no Bon Jovem? Bon Jovem, cola okay. Na minha que você passa de ano, corra, vem. Essa música é do Bon Jovem. Caralho. A Bia é muito boa, cara. É mesmo, cara. O Caio fez um ponto, conseguiu sair do zero. Essa música é Blaze of Glory, do Bon Jovi. E aí são os primeiros versos. E eu tive que adaptar muito pouquinho pra ela rimar desse jeito, assim. Foi muito legal. Parabéns, Guga. Mais uma, hein? Era feito de bondade, cavaleiro do asfalto, dono da velocidade, quem te trouxe foi o vento. Essa música é Brought by the Wind, do Lynyrd Skynyrd, ou Trazido pelo Vento, do Leonardo Skinner. Leandro Leonardo Skinner. Ou Cavaleiro do Asfalto, do Leandro Leonardo. Ou Asphalt Nights, do Leandro e Def Leppard. Eu posso pedir a repetição do trecho? Era feito de bondade, cavaleiro do asfalto, dono da velocidade, quem te trouxe foi o vento. Não rima, né? O brasileiro gosta de uma rima. Eu acho. Eu tenho pra mim. Não sei. Então vota aí, Bia, já que você já opinou. Então vai aí, vai, né? Você. Vai aí. Você tá, você acertou todas, eu só quero votar depois de você. Eu também. Mas é que sabe qual é o problema? Eu acho que é um Mind Games de novo, pra gente achar que tá traduzida. Tá igual o programa Tentação aqui, eu tô esperando a primeira pessoa andar. O programa Tentação. Programa Tentação. E aí tá o Silvio Santos cantando do lado assim, não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou. E todo mundo se aglomera no... Qual é o macaco que come mais banana? Ah, vou achar que é um Mind Games. É brasileira. Porque é pra você achar que você tá traduzindo e por isso que não tem rima, mas na verdade não tem rima. É o asfalto... Como é que é? O Cavaleiro do Asfalto. Essa pista não existe, Bia. Se é traduzido ou não. Você tem que ir com o seu coração. Até porque tem uma rima aí, ó. Era feito de bondade, dono da velocidade. É verdade, tem. Você tem que ir com o seu coração. Nossa, Guga, que inferno esse negócio agora que você colocou na minha cabeça. É legal que ela leva a sério, né? Eu preciso ganhar! Tá muito competitivo isso aqui. Você sabe o que fez isso comigo? Foi Fall Guys. Eu só digo isso pra vocês. Eu quase quebrei o controle outro dia jogando porque eu fiquei bravo. Lynyrd Skynyrd ou Leandro Leonardo? Lynyrd Skynyrd. Sei lá, joguei. Falei. Brought by the Wind, by Lynyrd Skynyrd. Isso. Caio, qual você acha que é? Eu vou de Leandro Leonardo. Leandro Leonardo. Rafael? Eu acho que essa música é muito bonita pra ser do Lynyrd Skynyrd. Então eu vou de Leandro Leonardo. Antes de você dar a resposta, Guga, eu posso dar um spoiler? Vai ser isso mesmo? Todo mundo já tá decidido? Ninguém quer mudar? Tá, sim, tá fechado. Tudo bem. Ok, então pode dar o spoiler. Eu sei que essa música é do Leandro Leonardo, porque ela era uma música sobre o Senna. É a música do Senna. E eu era muito fã do Senna. É a música do Senna, eu fiz questão de colocar ela aqui. Ah, não! Essa eu sabia, é a única que eu sabia. Aí. Nossa, gente, você vê, né? Quanto mais você sobe, maior é o tombo, né? 3-3-2, o Rafael tá com 3 pontos, a Bia tá com 3 pontos, o Caio tá com 2 pontos. Emoção. Então, com a voz mais sem emoção. Emoção. Uau. A última rodada vai valer 2 pontos. Ok. Porque assim o Caio pode ganhar, senão ele já teria perdido. E eu mereço, porque eu sabia a música do Senna. Exato. Eu vou ler pra vocês, hein? Ao me apaixonar por ti, não reparei que tu tivesse só entusiasmo. E pra terminar, amor, assinarei do sempre, sempre teu. Essa música é Yours Truly, da banda Cinderella, ou Verdadeiramente Seu, da banda Gata Borralheira, que é Cinderela em português. Ou essa música é A Carta, do César Menotti e Fabiano. Ou The Letter, do César Menotti e Fabian, que já estiveram aqui. Ah, que inferno. O Guga sempre coloca essas porra de Cinderela, que eu nunca ouvi essa banda. Você nunca ouviu Cinderela? Não. Caio, você vai primeiro. Yours Truly ou A Carta? Ai, que inferno. Você sempre coloca Cinderela, mas você nunca escolhe uma música de Cinderela. Então eu vou de Cinderela agora. Ok. Eu vou deixar a Bia por último. Rafael? Eu quero acreditar que essa música é do César Menotti e Fabiano, porque eu acho que eles têm uma grande veia poética e essa música é muito bonita. Você tá dizendo que Cinderela não tem uma grande veia poética, é isso? Não como César Menotti e Fabiano. A não ser que ela seja abençoada por uma fada madrinha. Aí, cara, super poesia. Mas em outros momentos, não. Mas acaba meia-noite. É. Ou podia ser uma música do César Menotti e Fabiano gravada pela banda Cinderela, já pensou? Reviravolta. Seria um grande momento. Ok, então A Carta, César Menotti e Fabiano. Isso. Bia, pra acabar. Vou falar A Carta. E digo mais, tem um spoiler também, igual ao do Corra. É mesmo? É. Então eu vou dar a resposta. A resposta é que é uma música do Cinderela, Yours Truly. Não, é mentira, é A Carta do César Menotti e Fabiano. Porra, eu tinha ficado animado à toa. Empatou essa merda. Empatou mesmo. Tava 3-3. Bem feito. O Rafael fez 5 pontos, a Bia fez 5 pontos e o Caio ficou com 2 pontos. E é isso, nós temos dois campeões. Gente, é o seguinte, a minha mãe gosta muito dessa música e não é a versão do César Menotti. Tem uma outra versão que ela escutava. Ah. E ela gosta muito desse. Deu assim, mãe, essa é pra você, cara. Feliz... Calma, feliz dia das mães. No ano que vem, é. Mas em setembro agora... Ah, quando esse episódio for ao ar, já vai ter sido aniversário da minha mãe. Mãe, feliz dia do sexo. Mãe, feliz dia do sexo. Obrigada por ter praticado. Obrigada por ter feito, né? É, com tanto afinco, me gerou irmãos, aparentemente estava ótimo. Então, assim, galera, super gente fina. Obrigada pelos frutos da sua vida sexual. E esse é o pior jeito de declarar qualquer coisa pra sua mãe. Foi horrível, foi horrível. E esse foi o jogo Pena Branca e Bom Jovinho. É, o Rafael fica com o troféu Pena Branca, a Bia fica com o troféu Bom Jovinho e o Caio fica sem nada. Ah! Maravilhoso. Eu tô muito, muito triste nesse momento. Eu tô muito feliz. Bom Jovinho. Nunca escolhe essa bosta de música de Cinderela, cara. Nem, deve ser mentira essa porra dessa banda. Não existe mesmo. Do Sempre Sempre Teu, é, nossa, é muito minha mãe ouvindo música. A Bia é difícil de enganar, cara. Impressionante. É que eu sou ouvinte, né, Gu? Tô acostumado. Não, mas o Rafael, o Rafael tá sempre aqui e engana ele fácil. É, sou enganado há 40 anos já. Você é irmão dele, né? O irmão, ele já tem essa coisa de enganar o outro, dar uma sacaneada. É, verdade. Vamos lá, histórias? Bora. Histórias. História! Rafael, que histórias a gente precisa para os próximos episódios? Precisamos ainda de histórias de trabalho, aquelas histórias do seu ganha-pão. Histórias em que o cliente perdeu a razão. E você ficou muito puto com ele e quer confessar aqui pra gente histórias do outro lado. E também histórias de criança. Histórias inocentes e pueris. Rafael, quem lê a primeira história? O Caio lê a primeira. Vamos lá, então. Primeira história tem como nome Er Dragon de Malagana. Da onde que... Que porra de título é esse, Rafael? Cara, ninguém vai saber. Ninguém. Vai ser um segredo só meu pra sempre. Você não vai contar pra gente? Palavras aleatórias da mente de Rafael. Poderia ser. Tipo, só teu mesmo, né? Nenhum ouvinte também, não. Não, nenhum ouvinte. Vamos lá. Oi, Guga, Rafa, Caio, convidado. Tudo bem? Oi. Tudo bem. Me chamo Error, mas peço que mudem meu nome para não me queimar ainda mais com essa história. Depois a gente muda o nome dela. Ok. Antes de tudo, queria dizer que eu amo o podcast e estou completamente obcecada pelo podbook Como Ser um Rockstar. Como adolescente dos anos 90, foi muito especial relembrar aquela fase tão engraçada e ao mesmo tempo tão difícil. E aproveito o espaço para pedir um GugaCast especial com o Cláudio e com o Vinícius. Seria incrível. Anotado. Cláudio já apareceu várias vezes, né? É, o Cláudio de vez em quando tá aí. O Vinícius, ele é um cara tímido. Mas tá anotada a sua sugestão e obrigado por ouvir o Como Ser um Rockstar. Mas vamos ao que interessa. Hoje, vim contar uma história para o dia do sexo, mas talvez ela configure mais como uma não-história, uma história sem ápice. Eu tô pensando aqui que o Como Ser um Rockstar, de certa maneira, é a história de como eu transei também, né? É. Exatamente. É verdade. Então tem a ver. Em 2016, dois grandes amigos me chamaram para ser madrinha de casamento. Função esta que levei super a sério, organizando 1000 eventos, do noivado à despedida de solteiro, e outras muitas comemorações que envolviam esse grande dia. Nossa, haja saco. Cara, ser chamado pra ser madrinha ou padrinho é uma grande sacanagem, né? É uma roubada inacreditável. É um job de graça, é isso que é. É um freela que você vai fazer e todo mundo vai aproveitar e você só vai ficar cansado. Exato. Exato. Eu já achei que era a Bia escrevendo esse e-mail, organizando 1000 eventos. Muito difícil essa história de casamento, cara. Muito chato. Tudo, tudo muito caro. Você fala a palavra casamento, tudo encarece. É. A unidade básica é 1000 reais. Se você compra, assim, você precisa de 100 brigadeiros, custa 1000 reais. Você precisa de 101, custa 2000 reais. Porque 1000 é o mínimo, entendeu? Você só anda de 1000 em 1000. A minha irmã, ela se casou faz 6 anos. E ela fez toda a festa dela, tipo, num orçamento apertado. Ela foi na 25 de março, comprou as coisas que ela queria. E ela mesma fez aplicação de pedrinha numas coisas que ela queria só pra não gastar mais. Porque a vida do proletariado que quer casar, senhoras e senhores, não é fácil. Eu tenho uma amiga que ela foi casar e aí ela pediu o orçamento pra decoração. E a pessoa falou, qual é o evento? Ela falou, é meu aniversário. E aí, quando a decoradora chegou lá pra botar os enfeites na mesa, viu todo o negócio de casamento, o bolo e tal. Aí ela ficou olhando assim, estranha, mas ela não podia fazer nada, porque ela já tinha dado o orçamento. É, muito, muito esperta, muito bem. Bem esperto. Continuando aqui, então. E tudo começou na famigerada despedida de solteiro da noiva. Chamamos todas as amigas e familiares mais próximas dos noivos, nada de muito extravagante, estava programado, então não tinha problema chamar a sogra, mãe, tia, etc. Afinal, todo mundo dos dois lados da família sempre se deram bem e eram todos muito divertidos. Um detalhe importante é que o irmão do noivo não morava no Brasil, então tínhamos zero contato com eles. Contratamos um ônibus balada, risos. Nossa, eu já tô com calor. Socorro, gente. Nossa, é horrível. Regado a muitos drinks e música pop dos anos 90, pra nos levar para uma baladinha bem hétero, topzeira na Vila Olímpia. Meu Deus, cara! Mas você fez essa escolha, né? Não, assim, fala o pior rolê que você podia fazer na sua vida. Esse é o inferno em duas linhas. Caralho! A única coisa boa são as músicas pop dos anos 90. E os altos drinks. Se você morrer e, de repente, você acorda e você tá num ônibus balada, você... Puta, fui pro inferno. Eu ia curtir ouvir Spice Girls no ônibus. Eu toparia essa... A balada é hétero topzera, eu tô fora, mas o resto... Ônibus balada é uma sauna coletiva, Rafa. É muito desconfortável. Com luzes, luz negra. Não, e imagina você chegando na balada hétero topzera, na Vila Olímpia, no ônibus da balada. Rafael, não, eu quero aproveitar isso aqui. Ônibus balada, momento Alura, vai. Caraca, ônibus balada... Balada. Vixe. Deixa eu fazer o momento Alura dessa vez. Claro, por favor. Se salvou, hein? Porque eu tenho um ônibus balada da carreira pra você. A gente sempre fala que a Alura, um plano só, você tem acesso a todos os cursos, pode ser mais uma linha no seu currículo, você pode ter um upgrade na carreira, a gente sempre fala isso. Mas esse momento Alura é diferente, porque a Alura vai fazer um evento chamado Imersão Carreira Tech. É um evento gratuito, custa zero, não custa nada. Eles vão trazer profissionais de tecnologia de várias grandes empresas, tipo Netflix, Nubank, Magalu, eles vão estar lá disponíveis pra falar com você. É uma live onde você pode perguntar sobre a sua carreira diretamente pra um cara que já tá avançado na carreira. É muito legal isso, fala aí. É como se fosse um ônibus da balada, só que da carreira. Assim, ou você pode também alugar um ônibus balada pra chegar no evento, né? Não, é online, cara, não tem que chegar no evento. É 100% online. Você pode também fazer o quê? Você pode pegar um fundo de ônibus balada e usar na sua câmera. Super profissional. Isso você pode fazer porque é 100% online, mas é só pra quem se inscreve. Então você tem até o dia 6 de setembro pra se inscrever, que é o dia que tá saindo esse episódio. Então você só tem até hoje pra se inscrever e fazer o Imersão Carreira Tech, que vai ser do dia 7 ao dia 12 de setembro. Você tem que ir em alura.com.br/imersão-carreira e aí lá você pode se inscrever, é de graça. Mas, se você tá ouvindo isso no futuro e não dá mais tempo de se inscrever no Imersão, o link... alura.com.br/promoção/gugacash continua tendo 100 reais de desconto pra você ir lá e colocar mais uma linha no seu currículo, beleza? É isso aí, vá com a felicidade de quem frequenta um ônibus balada. Exato. Porque assim como um ônibus balada, a Alura vai mudar sua vida. Só que ao invés de ser com um monte de tia bêbada da família, você vai estar com um monte de profissionais de tecnologia de alto calibre. Parabéns, Gustavo. E como é em casa, né, a aula, você vê tudo online, você pode também usar aquelas pulseirinhas neon que você tem que quebrar pra fazer brilhar, sabe? Sim, você pode realmente fazer isso. E aí você adiciona uma camada de diversão a mais, o que deixa tudo melhor. alura.com.br/imersão-carreira. Continua aí, Caio. Esse foi o momento Alura. Boa. Quando chegamos na balada, metade dos amigos nem conseguiu entrar. Tamanha bebedeira. Dentre essas pessoas, as mães e tias dos noivos. Caraca. Deram PT, né? Tipo, queimaram a largada muito rápida. Eles deram PT, né? Perda da titia. Gente. Entre os amigos, alguns também ficaram de fora. Teve gente vomitando na caçamba e até fazendo xixi nas calças. Caraca. Nossa, gente. Vamos de volta pra casa. Né? Acabou o rolê. Nessa hora que chega o Gugu e fala, então, gente, de volta pra minha terra? Vamos. Aí vai pegando as pessoas e colocando na porra do táxi dele, né? Porra. O táxi do Gugu resgatando pessoas da balada. O Caio sempre tem que trazer o Gugu. É impressionante. Vamos lá. Mas eu estava bem sóbria porque a pressão de ter organizado tudo tomou conta de mim e me impedia de perder o controle da situação. Já dentro da baladinha metida besta, eu vi todo tipo de coisa estranha acontecendo. Inclusive, é uma pessoa muito animada, porque toda a frase dela tem um ponto de exclamação. Uma delas foi a cunhada do noivo, esposa do irmão dele, atracadíssima com um cara no meio da pista. Opa! Ela nem se deu ao trabalho de esconder ou disfarçar. Muita coisa aconteceu naquela noite, mas era a maior fofoca no dia seguinte. A cunhada que traiu o irmão do noivo na frente de todo mundo. Então, quando ela acordou, esperávamos um drama, frases do tipo, nossa, não lembro de nada da noite de ontem. Alguma postura típica de quem fez merda. Mas não, ela tava ótima, apesar da ressaca, e comentava de tudo que havia rolado, dando altas risadas. E todo mundo com maior cara de ué. Ai, lembra aquela hora que eu traí? KKKKK. Relacionamento aberto, né, gente? Sei lá, às vezes. É, mas é verdade. Pode ser aberto que ela não, as pessoas não sabiam. Passaram-se os dias, fizemos muitas coisas juntos e eu me dei super bem com o casal. E fiquei super na minha com relação à traição dela. O dia do casamento chegou e estávamos todos pra lá de enturmados. E como essa festa não tinha sido organizada por mim, dessa vez consegui ficar bem bêbada, bem rápido. Peraí, rapidão. A gente precisa dar nome aos bois. Eu acho que a gente vai considerar que esse é um casamento grego, porque vai tornar a história muito mais divertida. Então a gente devia dar nome de coisas gregas. Ok. Ela disse que ela ficou amiga do casal. Não o casal que ia se casar, mas o irmão do noivo. Isso. E a esposa dele, que traiu o irmão dele na baladinha Playboy. Exato. Uhum. Então tá. Então o irmão do noivo se chama Iogurte. Não, eu voto que ele se chame Rodopoulos. Não, aí não é coisa grega, Rafael. É só uma pessoa grega. Ah, desculpa. Então, Iogurte. Não pode ter um iogurte na marca Rodopoulos? Pode. Pode ser Iogurte Rodopoulos. Então tá, o nome dele é Iogurte Rodopoulos. O nome dele é Iogurte Grego Rodopoulos. Ok. O nome dela... Ah, pode ser Aristopoulos. Não, Aristopoulos é nome de homem. Aí vai ficar mais confuso ainda. Não é, é o sobrenome de verdade da Jennifer Aniston. Ah, então tá. Então o nome dela é Jennifer Aristopoulos. A moça que traiu. A moça que traiu. E a moça que tá contando a história se chama Panathinaikos. Então, só recapitulando, o Iogurte Grego Rodopoulos é o irmão do noivo. Ele é casado com a Jennifer Aristopoulos. Tadinho do cão. E a Panathinaikos ficou amiga deles dois. Isso. E não contou pro Iogurte Grego Rodopoulos que a Jennifer Aristopoulos traiu ele com um cara na balada. Exatamente, Poulos. Isso. Que ela provou de outro queijo feta na festa. É, que ela provou de outro Rodopoulos, né? Isso. Rodopoulos. Bom. Ou que ela passou o Rodopoulos na galera. É, exato, é. Melhor essa. Vamos manter essa aí. Tá. E como a festa não tinha sido organizada por mim, né, Panathinaikos, dessa vez consegui ficar bem bêbada. Como eu disse, me dei super bem com o casal e no meio da noite, dançando, começou um tal de me dá um selinho aqui, me dá um selinho ali. Quando o Iogurte Grego Rodopoulos me puxou, disse que queria me dar um beijo. Ali. Na frente da Jennifer Aristopoulos. A esposa dele? A esposa dele. A minha cara de ué, quando eu vi beijando o carinha na balada, não chegava nem perto da confusão que estava a minha cabeça agora. Tem um relacionamento aberto. Exato. É muito comum na Grécia. Falei que daria um selinho e assim fiz. Olhei pra Jennifer Aristopoulos e ela me incentivava a continuar no chamego com seu próprio marido, Iogurte Grego Rodopoulos. Vai, boba, vai, aproveita. É isso, gente. Amiga, você tem que ver... Não, eu não vou sair daqui até você aproveitar... Ah, amiga, sério. Ela chegou perto de mim, passando a mão no meu cabelo e disse: na Europa, as coisas são diferentes. Olha aí, tá vendo? Na Grécia. Aê, cacete. As pessoas não são tão moralistas como no Brasil. Vou confessar que eles não eram muito bonitos. Coitados. Mas essa vibe toda foi bem atraente e eu teria ido em frente se a mãe dele não tivesse me barrado. O quê? Ai, que vergonha, não. Nossa, foi a... Parece que ela acordou de um pesadelo. Foi a dona Maroca Poulos que chegou dando uma voadora. Nossa. Para de putaria aí, cara. Nossa, mas eu tô até vermelha. Que vergonha. Nossa, na frente da mãe do cara, que horror. A Maroca Poulos chegou e falou: porra, é essa, meu irmão? Não, imagina a Maroca Poulos, eles de longe. Ah, de novo não. Puta que pariu. Rodopoulos. Sinceramente. Não, eu não lembrei que eu tava numa festa familiar com um monte de gente conhecida. Até porque tinha tanta gente louca que, sei lá, quem daria atenção pra um recém-formado trisal? Pois a dona Maroca Poulos foi essa pessoa. Estava completamente transtornada com a situação. O casal se dispersou, me deixando levando um sermão dela sozinha, o que me fez chorar bastante, pois bêbada. Que história horrível. Caraca, gente. Nossa, mas eu tô chorando bosta. Agora. No dia seguinte, tive o café da manhã mais desconfortável da minha vida, com o pai do Iogurte Grego Rodopoulos, lembrando que queria ficar com um filho casado. Ainda saí com uma má fama, enquanto na verdade o casal, que hoje sabemos ter um relacionamento aberto, era quem havia dado em cima de mim. Não foi naquela festa que eu realizei uma homenagem, mas foi nessa festa que eu consolidei minha fama perante a família dos meus amigos. Pelo menos não foi um beijo grego. É. Podia ter sido muito. Imagina, pior. No meio da festa? No meio da frente dos pais dele. Mas pra ela foi uma tragédia grega, né? Exatamente. Pô, quem diria que a gente ia conseguir esticar essa piada, hein? É. Nossa. Eu quero agradecer a todo mundo que me apoiou até aqui. Não, piora, pera. Um tempo depois, tentei, novamente, com outras pessoas, o tal do menage. Mas dormi no processo. Quê? Cara, moça, o Panathinaikos, desencana, cara. Relaxa, não é pra ti. É, ela fez o clássico homenagem a roncar. Ela ficou entediada, o que que aconteceu? Homenagem a roncopolos. Não, vocês continuam aqui, aí eu vou ficar vendo a Mauro Júnior até dormir, tá? Caraca, velho. É, eu não vou fazer vocês passarem pelo sofrimento de não ouvirem outra não história. Fica aqui minha dívida com o GugaCast de mandar uma história de Benage com começo, meio e, finalmente, um fim decente. Adoro vocês, um beijo, panatinaicos. Olha, amiga. Não sei, é que nem o Corra falou. Às vezes não é pra você ir tudo bem. É um mundo vasto, dá pra você explorar várias opções. Tipo, cochilos, em geral. Ia ser legal se rolasse uma parte 2, porque isso aqui poderia facilmente ser um filme de comédia chamado Casamento Grego. Sim. Ou Casamento Grego 2. E aí podia rolar uma outra parte que rola a mesma coisa, mas com os pais do iogurte grego Rodopoulos. Porque afinal eles pareciam estar bem envolvidos nessa história toda. É verdade. Aí ia ficar mais constrangedor ainda. Eu quero ver esse filme. Com o Ben Stiller. Com o Ben Stiller. Rafael, quem lê a próxima? A próxima história, eu acho que a Bia devia ler. A Bia vai ler. Então, a história 2 chama-se Grande como Barney. No, no, no. Essa vai ser a melhor pista de onde vem esses títulos. É o DVD do Barney em espanhol. Ah, droga! Pô, tá é isso. Caralho. A história chama Grande como Barney. É, eu vacilei nessa. Grande como Barney? No, no, no. Olá, Guga, Rafa, Caio e afins. Eu sou afins. Sou de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, cidade universitária. E lembre-se do universitária. Terra onde o sertanejo é gosto geral, que as pessoas vão de bota e chapéu pra balada. E acho que a pessoa da história passada ia gostar. E que casas onde tocam rock fecham no primeiro ano. Triste, eu sei. Sou um cara de 26, gordinho e com autoestima nada em alta. Meu corpo foi sempre um problema pra mim. Porém, mesmo não sendo tão confiante, eu nunca fiquei tanto tempo assim sem sexo. Eu sinto muito. Voltando ao assunto, tenho uma história sobre sexo bem engraçada, mas por muito tempo foi traumatizante. Pô, que bom que pelo menos, né, se ele fala que é bem engraçada, hoje em dia ele tá rindo disso, né? Superou. Estava eu, utilizando aplicativos de encontros, aquele que começa com Tim e termina com D, em uma sexta-noite, porque em um lugar onde tudo é sertanejo, eu sou obrigado a ser mais caseiro do que eu gostaria. Nessa sexta-feira em especial, eu dei match com uma menina e foi ela que veio puxar assunto. Bom sinal. Não é? Eu achei promissor também. Essa sexta-feira, sextou. Em pouco tempo de papo, a gente decidiu que eu iria na casa dela pra ficarmos, já que ambos sabíamos o que queríamos e não estávamos fazendo nada mesmo. Ó, oh, direto ao assunto. Tô fazendo nada, você também. Confesso que eu até assustei, porque geralmente as meninas aqui não tendem a ser tão diretas assim, sempre ficam de rodeios e sexo só depois de conhecer um pouco. Tudo que não rolou nesse caso. Mas bem, continuando a história. Me arrumei rápido e fui até o AP dela, que era perto do meu, inclusive. Interfonei e foi uma outra mina que atendeu. E eu achei estranho e ela aprovou a minha entrada. E mesmo achando estranho, lá fui eu. Mesmo achando estranho contra os meus instintos, porque a gente tá aqui numa missão, né? Lá foi ele. Chegando no AP, estava a menina do match e mais duas amigas. Eita! Jackpot! Sextou pra caralho! Eu entrei tímido e a menina em questão já me chamou pro seu quarto. Já me chamou pro seu quarto, eu imagino uma coisa meio desenho do pica-pau, sabe, com um dedinho chamando assim. Exatamente, com efeito sonoro de, sei lá, de flauta, né? Isso, mesmo com as amigas na sala, chamou, cara, vou te falar, se você tava necessitado, essa menina tava tipo, meu amigo, chop chop, vamos aí. Exatamente. Daqui a pouco começa a novela, eu gosto muito do Tony Ramos, vamos lá. Igual a Paola falando o tempo que falta pra fazer o prato, né? 5 minutos! Sim, chefe. Tem 5 minutos, menino? Você nem colocou no forno ainda? Eu perguntei a ela quem eram as amigas, né? E me disse que morava junto com elas, mas que não havia problema algum. Elas não se importariam com o que ia acontecer. Não foi bem com essas palavras, mas o sentido era esse. Ok. Sentei na cama dela e começamos a conversar um pouco. E logo ela veio pra cima e começamos a nos beijar. E aí não demorou muito. Desligamos as luzes e começamos os trabalhos. No meio da transa, eu senti que a cama tava meio bamba. Ou algo do tipo. Tem que dobrar um guardanapo e pôr no... No Outback a gente colocava umas bolachas, sabe? Com os koala... Eu colocava ali no pezinho. Olha, a próxima vez que você for no Outback, leva pra casa o porta-copo. Exato. Pra você poder transar com a cama sem ela ficar balangando. Enfim, senti que a cama estava meio bamba ou algo do tipo, mas nada que me fez parar. Depois de algum tempo, quando eu comecei a me animar, fui pra cima dela e no meio dos movimentos a cama quebrou. Ah. Aí, babou. Esquecido que tinha história de cama quebrando. Sim, a cama quebrou com nós dois em cima dela. A menina escorregou, bateu a cabeça na... Nossa, que cena horrível. Caraca, velho. Oh. Tipo, quando tem aquela expressão, tipo, I'm gonna fuck your brains out, não é isso que a pessoa tá falando, sabe? Não. E a Bia não perdoa também, né? Eu não consigo nem ler a frase. A menina escorregou... Não, sabe por que eu tô rindo? Porque eu não quebrei a cama, mas eu já bati muito forte a cabeça sem querer enquanto eu tava transando. Obrigado por compartilhar. Não foi forte, tipo, vamos continuar, só bati a cabeça aqui, não. Foi forte, tipo... Foi forte, tipo, contusão, né? Concussão, né? Foi forte, vamos pro hospital. Foi forte, tipo, parou, agora a gente vai focar em outra coisa agora. Agora a gente vai ver se não tem galo. Vamos abrir o protocolo de concussão do serviço médico. Exatamente. Não, pera aí, abre ali no computador, o que os caras da NFL faz? Tipo isso. Bom, a menina escorregou e bateu a cabeça na parede. E eu fiquei assustado quando vi ela quase chorando de dor com a mão na cabeça, tadinho. Na hora eu me levantei, pensando que a cama tinha quebrado só por causa do meu peso, já que a menina era magra. Ah, meu, normal ficar com essa paranoia. Fiquei me desculpando por um tempo e só parei quando vi ela começando a rir da situação, tadinho. Mesmo assim, fiquei sem jeito, me vesti e fui embora pra minha casa. Passei muito tempo após isso sem ter coragem de me envolver com outra pessoa, porque achava que quebraria a cama dela também. Cara, a cama tinha um problema, não você. Tava bamba já. Não, cara, não faz isso. Levei esse assunto pra terapia muito bem. E tudo mais. Após esse incidente, comecei a fazer academia e a nutricionista e prometi pra mim mesmo não transar com mais ninguém enquanto eu não perdesse peso. Ô, meu pai. Não, né? Não precisava. Não era mas tudo por bem, aí. O cara tá focado. Vamos lá, tudo bem. É. Meses depois, acho que uns 6 meses depois, no shopping, e já com uns quilinhos a menos, eu encontrei essa menina. Ela veio se desculpar pelo acontecido no dia, já que eu saí apressado da casa dela e ela também não tinha meu número ou qualquer rede social minha, porque a gente só se falava pelo Tinder. Eu disse pra ela que não precisava se desculpar, já que o culpado era eu. Naquele momento, eu vi uma risadinha nascendo no canto da sua boca e dizendo... Ela. Nós dois caímos em uma brincadeira das minhas veteranas. Ah, não. Nossa, que sacanagem. Ah, já que eu era caloura e nova no apartamento. Elas que deram match com... Ah, não. Elas que deram match contigo usando a minha conta. Caio, fala não. Ah, não, cara, não. Ou... Oh. Bando de filha da puta. Isso é muito filha da putagem. Elas que deram o match contigo usando a minha conta. Depois que você saiu, elas vieram rindo até o quarto, dizendo que tinham afrouxado os parafusos da cama pra que ela caísse. Nossa. Como se fosse uma iniciação minha no mundo universitário. Esse é o pior trote. Nossa, cara, que coisa horrível. Não, cara, é imbecil com a moça. Muito cruel com o cara, é. E muito pior ainda com o cara, tá ligado? Tipo... Muito escroto, muito escroto. Na hora eu fiquei puto e ao mesmo tempo aliviado. Puto com a brincadeira e também com todo o trauma que tinha rolado, mas aliviado em saber que não foi o meu peso que derrubou a cama. Eu ri na hora, mesmo querendo esganar as meninas. É... Rimos muito, né? Hoje vivo bem com apenas um rim. Enfim. Depois disso, eu pedi o número dela, ficamos outras vezes, aí, agora na minha casa, e sem parafuso solto. E tudo se ajeitou com o tempo, ainda ficou com ela. Várias vezes, ficou com ela várias vezes. É, então. O lado positivo disso tudo foi que eu perdi 15 quilos depois do acontecido e a autoestima voltou a ser alta outra vez. Aí. Essa história é conhecida entre os meus amigos, resolvi partilhar ela com vocês e os ouvintes, já alertando que sempre que entrar em uma república ou a perda de universitários, repare primeiro se a cama está firme ou não. É isso aí. Se cuida, dourados. Dá aquela testada, né? Ah, pô, vem aqui. Não, rapidão. Aí chacoalha a cama, né? Beleza, vamos aí. Não, pera, tipo, vamos lá. Não, pera aí. Aí você vai, você bate no cotovelo e se joga que nem o Hulk Hogan em cima da cama. Se nada acontecer, é nós hoje. Um abraço ao Guga e toda a equipe. Sou fã do trabalho de vocês. Abraço pra toda a comunidade sertaneja de Dourados. Tem uma coisa curiosa nessa história, né? Elas deram match com o cara e a menina achou que tudo bem. Esse foi o menor problema. É. O que eu achei é tipo, ah, relaxa que a gente vai trazer um cara pra você hoje. E veio e ela achou legal. Cara, todo mundo se deu bem. Ela curtiu. A verdade é que nessa história, essa história foi legal que todo mundo se deu bem. Embora tenha sido babaca, embora o cara tinha uma baixa autoestima aí, mas ele resolveu o assunto, eles se deram bem, eles se gostaram. Foi legal, cara. Foi uma história good vibes. Todo mundo se deu bem. Good vibes do sexo. E se você estiver achando que você tem que desparafusar a cama da sua amiga pra ela encontrar um cara que ela gosta, por favor, não. Não. É, eu só queria, né, deixar pras duas imbecis que fizeram esse trote. Dá trote não, gente. Troço imbecil. É, né? Exatamente. Para, só para com isso. Achei que você tinha acabado já. Dá trote não, Corraine, vírgula, Caio. Exato. Dá trote não, coisa de bobo. Rafael, quem lê a história 3? Se você nos der a honra... Claro, será um prazer. Sueñe grande, como disse mamá. Foi bom minha pronúncia, Rafael? Foi, tá excelente. Já pode participar do programa do Barney. Graças. Olá, Guga, Rafa, convidados, amigos e outros. Eu me chamo... E sou de Goiânia, mas não gostaria de ser identificado. Não sei porque todo mundo que não quer ser identificado se identifica mesmo assim na mensagem. Não parece fazer sentido nenhum, mas repetir um comportamento porque é assim que são as coisas. Verdade. Só deu trabalho aqui pro Beto. Justo. Peço que troquem os nomes da história para que a identidade de todo mundo seja protegida e ela fique mais rica ainda com o toque que só vocês sabem dar. Que sexy. Ah, é. O toque. Desde já, adianto que a história tem 4 personagens femininas e eu. 4 personagens femininas e um cara. Vamos... Vai, cara! Gente, isso me lembrou uma parada. Eu fiz ensino médio técnico. Ensino médio, os hormônios ali aflorados e tal. E a gente teve que fazer um trabalho que era escrever um roteiro. Era tipo uma coisa super básica de roteiro, era só... Escreva um roteiro, vamos ver o que você sabe. Aí, teve um rapaz da minha sala, e se você estudou comigo, você sabe o que aconteceu. Ele escreveu um roteiro que a gente descobriu na aula, que era um roteiro de filme pornô. Então, começava com... É exatamente a mente de um adolescente, sabe? Ele tava com uma namorada que era morena e voluptuosa. E aí, ele foi numa festa, e a garçonete, que era loira e voluptuosa, chegou... perto dele de maneira voluptuosa. E aí começou a... Ah, eu gosto muito da sua namorada. Ah, amor, aquela garçonete é bonita. Vamos para o hotel? Vamos. Aí ficava em terceira pessoa. Elas então começaram a se acariciar. E o professor começou a ler isso e a gente... Não! Não! Tira! E aí ele ficou com vergonha e todo mundo ficou com vergonha e foi apenas mais um dia na adolescência de pessoas que ficam com vergonha sempre e ainda imagina... com um roteiro de filme pornô feito por um menino de 16 anos às 10 da manhã. Credo, que vergonha. Por que o cara só não fez qualquer outra coisa? Cara, ele podia ter feito uma história sobre, tipo, sei lá, tipo, dois cupins e sua vontade de comer a parede da escola, sabe? Ele podia ter copiado uma história que já existe. Olha, nasceu um leão, foi um macaco, ofereceu ele pra um vulcão, o leão virou o rei. Eu preferia... muito um plágio. Vocês não têm ideia. Nossa, eu sei porque doeu aqui só de ouvir a história. Imagina estando lá. Nossa, que vergonha. E aí, sabe o que foi engraçado? Todo mundo ficou com vergonha alheia. O professor ficou tipo... Eu não acredito que você entregou isso pra mim numa nice, assim, como se não fosse nada. E a reação dele foi fazer tipo... É, tipo isso aí. Beavis e Butthead. Eu fiz de propósito. Esse sou eu. Que história horrível, Bia. Obrigado. É. Rafael, deu tempo de... Enquanto a Bia contava a história horrível, deu tempo de você pensar em um personagem, 4 personagens femininos pra gente colocar nomes na história? Claro que não. Tava prestando atenção na história. Ele colocou o nome dos capítulos da história dele com episódios do He-Man. Então eu acho que a gente devia dar nomes dos personagens do He-Man. Ok. É, segurem suas infâncias, pessoas. Há um certo tempo, queria enviar essa história para o programa e quando o Rafael pediu algo com o tema sorte e azar, eu tive a certeza que era o momento certo. Então vamos lá, tá vendo? Você deu azar de não entrar no programa de sorte e azar, mas você deu a sorte de entrar no programa de sexo. Capítulo 1, A Semente do Mal, He-Man, episódio 25. Minha história começa na tarde de domingo de 4 de agosto de 2019. Eu estava em casa, sem muitas obrigações. Cara, que saudade de 2019, hein? Que ano bom. Nossa, né? Agora, putz. Não, e a gente tinha certeza que a gente estava num ano péssimo, né? Meu, 2019 é horrível. E a gente ficou desafiando o destino toda hora, né? Nada pode ficar pior do que isso. Eu só quero voltar. E aí o destino falou, ah, é? É? Então tá bom. Hold my beer. É tipo os seus, né? É, exato. Nossa, o que pode ser pior que isso? E aí o cavalo, ah, não, não. Não, não. Tipo, tipo, 2019 era o cavalo, aí chegou Zeus. Eles tiveram um filho e foi 2020. Eu estava em casa, sem muitas obrigações, quando recebo a mensagem de... Gorpa. Quando recebo a mensagem de Gorpa, uma amiga no Charizap. Amigo, preciso bater um papo reto com você. Fiquei com medo. Preciso bater o... Ponto pra azar. Nenhuma conversa que começa assim promete um futuro divertido pra alguma das partes. É, inclusive, é uma dica pra todo mundo, sabe? Tipo, nunca mandem pra alguma pessoa, ó, a gente precisa conversar. Nunca. Só conversa. Exatamente. Só fala assim, tipo, ah, tá livre agora? Tô. Aí você fala. Tu fala, tipo, ah, a gente precisa conversar. Não, não, depois dessa mensagem, acho que a gente não precisa, não. Eu vou mudar ali pra Tangamandapio e, né, viva aí uma boa vida, caralho. A gente não precisa conversar. Ah, depois do seu trabalho a gente conversa. E se eu nunca sair do trabalho? É, exatamente. A partir de hoje, eu moro aqui no meu escritório. Num plot twist mais que acelerado, a conversa segue com... Vamos transar. Caralho. Eu e a feiticeira. Não, mas você chamou de Gorpa, pega um outro nome de homem. Ah, tá bom, a mentora. Eu e a mentora. A mentora. Que é a namorada da Gorpa. Estávamos conversando aqui sobre fazer um menage e chegamos à conclusão que você seria a pessoa ideal pra gente tentar. Ponto pra sorte. Quem que chega, tipo, pô, terça-feira, 7 da noite, o que a gente vai fazer hoje? Tô fazendo nada. Ah, vamos fazer um menage. Quem que a gente vai chamar? O aquático. Nosso personagem. Não, e elas devem ter aberto, assim, o WhatsApp, né? Ah, vamos ver aqui quem é que tá online, que vai ser mais... Ah, achei. Aquático. O que que você... Aí abre a foto, né? É bom o suficiente. E aí, vambora. É, vamos ver aqui quem tá online. Homem Fera, Ariete, Aquático. Naquela hora, eu fiquei apenas sem reação. Só podia ser algum tipo de pegadinha. Eu sempre gostei muito das duas desde que a nossa amizade surgiu, antes mesmo delas namorarem. Sempre foram parceiras pra rolês de todo tipo. Inclusive, antes delas serem um casal, eu já tinha ficado com as duas em festas ou baladas. Ah, ok. Isso facilita a situação. Não dá pra dizer que o pensamento de repetir a dose com as duas juntas nunca tinha passado pela minha cabeça. Mas também não dá pra dizer que eu esperava receber do nada essa oferta um dia. Mas você foi agraciado. Eu estava numa mistura de empolgação e incredulidade, mas respondi um singelo, por que não? Na mesma hora, ela já disse que não seria naquele dia, é claro, mas que se daqui a alguns dias eu fosse convidado para ver um filme, era para levar camisinha. Eu amei o quão diretas elas são. Aliás, as mulheres são muito diretas nessas histórias, eu adorei. Sim. É, o que é legal é que ela foi super direta pra dizer vamos transar, mas na hora de transar mesmo, ela ia dar um código secreto. Vem assistir um filme. É. Bicho. Ah, eu acho que ela quis fazer o jogo da sedução. Mesmo que ela tenha dado a resposta depois. Eu fico pensando se o aquático tem realmente um pênis. Gustavo, obrigado por compartilhar esse pensamento conosco. Não é? Porque ele é um peixe, né? É, eu vou mandar uma mensagem pra minha psicóloga. Peraí, segura aqui. Parece que realmente eu estava com sorte. Mas apesar de tudo, era só um vamos marcar. Então eu não queria criar muitas expectativas assim pra não ter muita frustração. Já na quarta-feira da mesma semana, Gorpa me chama novamente e já me convida pra ir à casa delas na próxima sexta-feira. Em menos de uma semana de plantada a semente, ela já ia dar frutos. Nesse dia, também tivemos uma conversa bem à vontade. A mentora já tinha experiências sexuais com homem, com aquático talvez não. Enquanto a Gorpa só sabia como era se relacionar com mulher. Será que a mentora tem aquela armadura assim, que tem aquele negócio embaixo? Embaixo do pescoço? Tem. Com certeza. Uhum. Imagina aquilo, né? Eu adorei que você tá falando enquanto você pensa. E aí, uau, imagina, né? É difícil, é uma proteção ali. Mas, ué, é sexo seguro, né, pessoal? É. Uma vez, eu e o Jovem Nerd, a gente conjecturou que aquilo ali é um lugar que, quando o mentor vomita, ele tem uma torneirinha embaixo que transforma o vômito em cerveja. Deus do céu. Obrigado. Obrigado por compartilhar esse pensamento que você e o Jovem Nerd tiveram, Gustavo. Obrigado. Não só isso. A gente animou e colocou no toró de miolo. Deve estar lá até hoje, lá no YouTube. Bom também. Aí sim. Além de um certo nervosismo por ser um menage, tinha o nervosismo de sermos amigos e dessa novidade pra ela. E pra mim, tinha o nervosismo de ser a terceira parte em um casal que já tinha muito mais intimidade. Também fico pensando se eles iam fazer isso na cama ou no aquário. Meu Deus do céu. Pode ser numa boia, numa piscina, porque aí dá pra ficar fora da água, mas dentro da água não é muito longe. Tem toda uma emoção ali do balanço da boia. Eu imaginei o aquático numa boia agora. Tem coisa aí, tem. É, vai lá, aquático. Será que o aquático ele transa igual um peixe fora d'água? Se debatendo assim na cama? Tipo. Balangando, tipo uma Magikarpa. Você não consegue fazer nada muito com ele, porque do nada, né? Ele começa. peraí, para de se mexer. Ah, tá bom, vai. Ele cai no chão, continua, continua se debatendo, começa a respirar. E aí sai um monte de ovos. Uau! Podia ser pior, ele podia ser o homem cavalo marinho, né? É. Isso ia ser surpreendente. Aí vem Zeus. E aí ele literalmente fica grávido. Aí sim, cara. Agora você tem tudo que você precisa pra me engravidar, Zeus. Zeus tava ouvindo essa história. O quê? Aquática, homem, cavalo marinho? Peraí. Esse eu não experimentei. Segura meu raio. Na sexta-feira acordei e tinha uma mensagem da mentora. Então, amigo, surgiram alguns empecilhos aqui e não vai ter como rolar hoje. Ponto pro azar. Eu fiquei completamente frustrado, mas também não tinha nada que eu podia fazer. Só falei que beleza e tava tudo bem. Como não ia mais rolar essa minha aventura, decidi ir pra um rolê que eu fazia com frequência nas sextas livres e ir para um karaokê. Oh, saudade de um karaokê. É, já que não tem homenagem, karaokê. Já que não tem homenagem, karaokê. E aí ele vai e começa a cantar. Quem me dera ser um peixe. Fazer borbulhas de amor. É a única música do aquático no karaokê. Quando ele levanta o microfone, todo mundo já sabe que é essa. Lá vem ele de novo, cacete. Não, mas aí é bom, porque já tira dúvidas. As dúvidas que a gente tinha, né? Sobre, como é que é? Pô, passar a noite em claro, dentro de ti, um peixe. Tudo bem. Ele fica enfeitando de corais a cintura das pessoas. Para, porra. Isso machuca, caralho. Ele já tava com os corais guardados, né? Pra enfeitar elas. Ele tinha separado os melhores que ele tinha, porque ia ser especial. Eu tô imaginando agora a cabeça dele igual aquele... O pessoal do Gloob Gloob, que tem aquela maquiagem fortona e aquela cabeça de peixinho, assim. Eu já imaginei ele separando corais e falando, cara, vou levar uns corais. As minas se amarram em corais. Capítulo 2. Ataque vindo de baixo. He-Man, episódio 82. Caraca, 82? Teve bastante. Já havia meses que eu frequentava esse rolê. Então, naturalmente, já conheci algumas pessoas que faziam o mesmo. Era gente com quem eu só me relacionava naquele lugar, sabendo, no máximo, o nome e as músicas que gostavam de cantar. Entre essas pessoas estava... Esqueleta. Esqueleta. Esqueleta era uma menina linda, muito divertida, amava performar no palco e só escolhia músicas que eu também amava. Verdadeiros clássicos dos anos 2000, que teriam lugar em quaisquer filmes escolhidos pra passar numa temperatura máxima. É, filmes como Fagner, o filme. Uma das coisas que ela fazia performando no palco era, tipo, dar uma risada também. É como você sabia que ela ia cantar, né? Que ela já vinha desde lá de trás, dando risada. Eventualmente, Esqueleta e eu acabamos ficando. Curiosamente, você tá imaginando a Esqueleta e a Aquática? Eu tô. Curiosamente, na sexta-feira em que perder a chance de homenagem, acabei me encontrando com ela novamente no rolê e ficamos de novo. Ah, ele quis dizer que eles costumavam ficar antes, foi isso. E agora eles ficaram de novo. Sim. Meio ponto para a sorte. Nada contra a Esqueleta, mas considerando que antes eram duas mulheres para um ponto, natural que uma mulher seja meio ponto. Para de objetificar as mulheres. Pelo amor de Deus. Obrigada. Ou os Obrigada. Humanos. Obrigada. Ou os terráqueos. Ou os seres terrestres, é. É, só para de contar mulher como ponto, sabe? É só meio triste. Enfim. É, aquático. Acontece que no mesmo rolê também estava... Mandíbula. Mandíbula. Só agora que eu vi que o Guga mandou pra mim no WhatsApp, Kai, a gente precisa conversar. Vai tomar no seu cu. Eu já moro no meu trabalho. Mandíbula era outra conhecida do karaokê com quem eu também já tinha ficado anteriormente, algumas semanas e algumas vezes antes. No intervalo entre as músicas, beijos e conversas, estava indo ao banheiro e Mandíbula me para. Linda essa menina que você tá ficando, né? Eu vou roubar de você. E saiu rindo. Eu achei que era só alguma piada ou algum papo de bêbada. Mas quando eu voltei do banheiro, lá estavam Mandíbula e Esqueleta no maior papo do mundo. Peraí, eu tô achando que essa porra dessa história é do menino de 16 anos lá da Bia, cara. Porque ele saiu de um homenagem e ele vai cair em outro? É isso? É aquático, né, cara? Porra, é escorregadio, né? Quando o Guga disse que você podia plagiar, não era outra história do Telecine, tá? Era tipo uma outra história sem, né? Não precisava disso, eu acho. Mas e aí? Vamos ver. Já tô achando que é fique já tô... Não, tem que ter fé. Tem que ter fé no aquático. Eu achei esquisito não porque elas estavam conversando, mas porque elas estavam conversando depois da Mandíbula ter falado isso pra mim. Mas continuei agindo normalmente. Com o passar da noite, mais conversa e mais álcool, Mandíbula continuou a falar algumas vezes que iria roubar a esqueleta, inclusive falando isso diretamente pra ela. Seria engraçado se ela roubasse a bolsa da esqueleta, né? Isso ia ser um plot twist. Esse seria um plot twist interessante. Eu estava parte muito incomodado, mas parte sem me sentir no direito de intervir ou até mesmo cobrar alguma postura da esqueleta, já que a gente era só um caso aleatório de rolê. Em mais um intervalo, dessa vez pra pegar mais bebida, Mandíbula fez mais um movimento. Quando cheguei com cerveja nova, as duas estavam se beijando. Eu até já perdi as contas, mas eu realmente não sei dizer se esse ponto foi para o azar ou para a sorte. Azar, porque eu já tinha tido minha experiência com a Mandíbula, já estava satisfeito, sabia que não rolava tão massa assim e queria uma parada com a esqueleta, sem influência de outra pessoa. Mas sorte, porque de repente se desenhava uma forma do universo me recompensar com a homenagem perdida. Cara, ele é tipo um vilão do Batman que fica o tempo todo, isso foi sorte. Ah, não, isso foi azar. Ah, não, isso foi sorte. Não, mas tem uma explicação. Ele escreveu esse e-mail pro episódio de Sorte Azar que a gente fez aqui no GugaCast. Ah. Então ele tá explicando por que essa aventura toda foi de sorte e azar. Só que eu li, e como eu não coloco episódios nos lugares errados, eu coloquei esse pro episódio de sexo. Boa, Rafael. Fez bem. Só que ele não é um vilão do Batman, ele é um vilão do He-Man. Ele é o aquático. Isso. O Batman pode ter um vilão aquático também. Ia ser muito legal se tivesse um crossover com aquático no Batman. Exato, ele ia se juntar com o Pinguim. Sim. Capítulo 3. Aqui e lá, esqueletos em todo lugar. He-Man, episódio 116. A princípio, eu beijava esqueleta e esqueleta beijava mandíbula. Mas eu e mandíbula não trocávamos nada além de conversa. Além de boa noite, tudo bem? Tá interessante sua noite? A minha também tá. Eu acho que ela comeu cebola. Comeu cebola? dá uma testada aí. Sente aí, dá uma lambida aí lá no fundo. Vê se sente uma cebola. Que nojo. Não tá? Ok, ó, pega um pouco da parte direita da bochecha que você vai sentir um pouquinho de pizza portuguesa. Esse é o episódio de sexo menos sexy que já aconteceu. Foi. Esse é o episódio menos sexy de sexo que já rolou. Já não tinha mais ninguém no lugar, só um segurança chegando até nós e dizendo que a balada já ia fechar. Então a gente tinha que ir embora. Cada um pagou a sua conta e eu pedi meu Uber. Mas aparentemente, só eu pedi meu Uber. Quando fui entrar no carro, as duas vieram juntas. Inclusive com a esqueleta perguntando, pra onde a gente tá indo? Eu só respondi que eu pedi o Uber pra minha casa. E elas estavam escolhendo ir comigo pra lá. As duas concordaram e fomos. Chega lá é um aquário. É. É um tanque, né? Chega lá só tem uma piscininha de 1000 litros. Pode entrar, não repara na bagunça, fica à vontade. Ah, é por isso que ele sempre conta para em meu límpido aquário mergulhar. Exatamente. Você acha que ele vai mergulhar no dos outros? Você pode vir aqui, tem toda uma sorte de corais que você pode escolher, tá? É, ali fica a estampa da Mônica de roupa submarina. Ali é o Cebolinha de Boia. Que aleatório isso. Não, mas é a piscininha. Ah, porque a piscininha é de 1000 litros. Ah, entendi. Nossa, mas você foi certeiro no que eu tava pensando. Não existe outra piscininha além das da Turma da Mônica. É só a da Turma da Mônica. Muito bom. A sorte estava me compensando. O mundo me ofereceu a chance de um homenagem e tirou de mim. Mas rapidamente colocou um outro no lugar e eu não precisei mover um dedo sequer pra isso. Nossa senhora. Nossa, tá se achando, hein, aquático? Não queria dizer nada, hein? Quando ele move o dedo pra fazer as coisas, tem uma barbatana no meio, né? Nossa senhora, essa frase foi... E assim, quando ele termina com alguma pessoa que ele tá ficando, ele sempre fala, não, mas fica tranquila, tem muito mais peixe nesse mar. Ele tá sendo literal, né? Todo mundo acha que ele fala em metáforas, mas ele tá sempre sendo literal. Meu, hoje o mar não tá pra peixe, tá difícil. Peixe morre pela boca. Pra ele é um trauma, né? Aí ele morde um peixe, né? Pela boca. Acho que vocês não precisam de detalhes. É, foi como tipo, os pais dele morreram. Acho que você não precisa de detalhes de como tudo aconteceu. Mas no dia seguinte, acordamos e fui levar cada um em sua casa. Eu tenho um problema que não consigo dormir muito bem quando divido a cama. Ainda mais dividindo com duas pessoas. É porque ele fica pulando, né? É como a gente já estabeleceu. Exatamente. Além disso, eu já moro numa das extremidades da cidade. No litoral. Na extremidade mesmo, né? Na extremidade, ué. Mas uma delas morava ainda mais além dessa extremidade, que era uma ilha. E a outra do lado completamente oposto. Isso significa que eu tinha acumulado nas últimas horas uma balada com muita bebida e muitos shows no karaokê, menage, noite mal dormida e horas no trânsito atravessando a cidade pra levar cada uma em casa. Quando cheguei em casa, já era o fim da manhã, por volta das 11 horas, meio-dia. Ah, ele vai voltar pras outras duas, quer ver? e consegui dormir até cerca de 17 horas, mas o resto do sábado era só de ressaca naturalmente. Já por volta das 20 horas, ainda tentando processar o que tinha acontecido na noite anterior e só querendo comer algo e voltar a dormir, eu recebo uma mensagem de Gorpa. Amigo, qual é a chance de você vir pra cá daqui a pouco? Eu acho muito bizarro, porque eles se falam pelo Mercado Livre, né? Porque ela chama ele de amigo. Chega notificação no e-mail, né? Aí, quando ele sai de casa, ele tem que mandar o código de envio pra ela, né? Pra rastrear. Rastreio. Ó, se tiver alguma reclamação, não abre pelo Mercado Livre, não. Fala direto comigo. Nossa Senhora. Ele deve ter tentado mandar o telefone dele cifrado, né? Mas aí o Mercado Livre bloqueou. Ai, caralho. Vamos fazer um rápido resumo do que aconteceu até aqui. Vamos lá. Gorpa me chamou pra um menage. Mentora cancelou. Esqueleta e Mandíbula apareceram como novas integrantes de um menage surpresa e como resultado de tudo isso, eu estava fisicamente acabado. Ele ainda tá assim, tipo, reclamando que, nossa, acabou comigo. Ai, foi muito esforço. É muito difícil ser o homem mais desejado da minha cidade do litoral. Mas eu tinha a chance de fazer dois menages diferentes em 24 horas. E ainda fazer com as menagers originais com quem eu queria desde o início. Menagers foi engraçado. Eu pedi um tempo pra minha amiga, sem contar o que tinha acontecido, é claro. Respirando com a mão no joelho, né? Peraí. Deu câimbra aqui. Rapaz. Parou. Pedi um tempo, é muito bom. Expliquei que tinha acabado de pedir comida e depois de comer eu atualizava ela. Até porque podia estar tarde demais e ela já sem tesão. Eu tô achando essa história, né? Uhum. Mas com o medo de não ter essa chance nunca mais na minha vida, eu fui. Chegando lá, sabendo que eu sempre fui fã de card games e board games... Cara, você é o único fã de card games e board games que teve dois menages no mundo na história. Fãs de card games e board games não são conhecidos por fazerem menages a vida inteira. Menagers. Exatamente. Elas me receberam com um sex game pra gente entrar no clima e foi tudo perfeito. Não vou entrar em detalhes nem me alongar muito mais, porque já foi gigante a história. Espero que tenham gostado do episódio, que parecia sorte, mas era azar, mas era sorte de verdade, e eu tenho certeza que foi a maior aventura sexual que jamais terei novamente. Nós também temos certeza. Hoje em dia, não tenho mais contato com a... Mandíbula. Eu não tenho mais contato com a Mandíbula. Ainda converso com a Esqueleta e até chegamos a comentar esse episódio recentemente e conversar sobre sair de novo. Mas não podemos por causa da quarentena. É. É a única coisa que impede você de transar. Já Gorpa e... Mentora. Já Gorpa e Mentora ainda são um casal, ainda são minhas grandes amigas e chegamos a repetir essa aventura mais uma vez. Só faltava ele ter dito que quando ele pediu Uber, chegou o Uber Black e que quando ele pediu comida também veio em dobro. É, não, e o Uber tava com promoção que vinha Häagen-Dazs dentro, sabe? É, deve ter sido isso. Veio e a balinha era Sete Bela, né? É, não, aí seria inverossímil. É, não, na balinha... Você ultrapassou um limite. Tá, agora chega de preliminares. Esse programa aberto para o mundo fica por aqui. A gente vai lá pro Sparkle, aonde vai ter o programa mais forte ainda. Rafael, que história que a gente vai ter lá mesmo? Histórias de um cara que não acredita que vai conseguir superar o fim de um namoro. Histórias de uma mulher que conhece um deus grego e vai até as últimas consequências. E um cara que está na dúvida entre viver o verdadeiro amor ou o sexo livre. Ok, então a gente continua lá.